assim no agreste, na terra do clima quente. Mas vim descendo ao agato, em canto diferente. Quando o inverno for bom, eu vou voltar novamente. Eita, gado manso, um robô. Do espinha, só pau da venta. Aqui é meu sertão sem murrinha. Entenda que eu darei na testa pra não perder o couro. Cangaceiro é cuiteiro deste povo que nunca rede o pé. Nordeste é a nação merecida de aplausos, né? Após, simbora eu digo é Kuma. Após, simbora, olha rumo é de matuta, é matutando nesta guerra. Agora é quem impera. Nordeste é nossa era. Papocar, lutando pra descer, pra andar, papocar. É nenhuma pra crescer. Bora lá, bora lá, bora lá, papocar. Lutei é pra descer, pra andar, papocar. É nenhuma pra crescer. Bora lá, bora lá, bora lá. A bestaiada é nordestino, quer de tudo. Um tiquim de xodó a um cheiro Intel faz me rir. Oxi, apanhe este flow, que meus rap é matutado. Montador de rima boa, sois de cabo a rabo. Que chegue da sustância pra mente ao coração. Rubiado nestas brenhas carrascais, de cá do meu sertão. Rebuliço é o culoi, no brejo e no agreste. Cangaceiro é bom de peia, a saga é da peste. É o turrão de gibão, valente feito cão. Pra dominar o mundo, nordeste na veste não. Nordeste afamado, cangaceiro é nas labuta e meus rap no embornado. Cantador, o retado nos apoia aconchegado. Ô manhã, painho, é baiano o danado. Eu sou o esbagaço, eu boto pra ver o caco. Pra dar balaio de gato é meu oxente curuado. Olha pra aqui, olha pra aí, a terra é de matuto que um dia vai sorrir. A fé nos urixá, pra de cinto e rumão. De axé o cangaceiro, bebe no sertão, tá de boa. O sapo na lagoa, tá de boa. Vomita espuma à toa, tá de boa. Dou ideia nessa zorra, rasga mortalha. É barril nas cabroeiras, canta e regaça e se sai nas capoeiras. É vida ou morte, seguro miserê, que venha de baixo pra riba sem reggae pra eu comer. Oxi, entendo, eu largo doce e me saio nas macambira. Avoado igual rujão, e tome, e tome é poesia. Avoado igual rujão, e tome é poesia. Bora nessa porra, broca sem fuleiragem. Minha galera massa, abuse nos oxente e relaxe pra focar. Botando pra descer, pra andar, pra focar. É nenhuma pra crescer, bora lá, bora lá. Oh,